entre maravilhas e advertências, levando em consideração não apenas o imediato, mas as consequências, o mais sensato, a curto ou a longo prazo, onde nada é de graça e até a paz tem um preço. É cada um com seu método de se sentir relevante. Vários estão só pro Eu tô pelos meus, mano. A sombra, a sensação de atraso. Aprisionado a um sistema, mestre em gerar inveja, riqueza, comparação, competição, onde seu nome é honra e maldição. Bem-vinda ao baile. O traje é esporte fino e máscara, para que não seja exposta às lágrimas, à crueldade, oculta atrás do sorriso em disfarce, porque nada sufoca mais que a verdade. Que eu saiba discernir o amigo e o oportunista covarde. Que Deus nos guarde e me livre do vício e da vaidade, do que mais grita sua bondade, por mais ter algo a esconder, né? Aê, se até Deus não castiga com o bastão, mas com o tempo e a estação, pra cada irmão, lealdade e respeito, pra cada cuzão, o tempo. Entre maravilhas e advertências, meu juiz é minha consciência, cada cicatriz é um emblema, convicto que se ajoelhar não é opção e se eu morrer agora eu venci. Se eu morrer agora eu venci.